E agora eles têm que andar a... Não entendo agora, como é que eles descem? Tem que também descer aqui, não é? Não, eles pegam ali, olha, um está aí, mas até com uma relva. Sempre na relva, ou na terra, ou qualquer coisa. Já viu o meu esposo? Helicóptero.